tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. It's hard. e platina. What we want and the future is certain. Give us time. dia com Ouro e Platina. É sempre assim, a melhor música. Times for you, I'd sell my soul.